Eu estou me lembrando aqui de um momento na minha vida, 1979. Depois de procurar realizar meus sonhos de tantas maneiras, eu fui parar na enfermaria do Hospital Evangélico de Belo Horizonte. E ali, olhando aquela parede vazia, eu só conseguia pensar numa coisa. Que razão existia na minha vida? Para que que eu estava aqui? Eu não sei se isso já aconteceu com você, um sonho da sua vida cai por terra um dia. E parece que tudo perde o sentido. Não sei. Talvez você já pensou que você podia estar aqui no meu lugar falando e eu estaria aí sentado escutando. E naquele momento ali, talvez o que eu gostaria mais de dizer para você é que Deus te ama. Pedi que ele me mostrasse o amor dele e a paz dele encheu o meu coração. Gente, tem muita gente que não acredita. Ele mudou completamente a minha vida. Tudo que eu sou hoje, eu devo a ele. Minha mulher, meu filho, tudo, minha família. Ele restaurou tudo para mim. Porque ele me ama. Eu não sei como é que você entrou aqui. Mas ele ama você demais também. E se ele foi capaz de me salvar, ele pode salvar você também. Mais uma vez, um sonho meu se desfazia devagar. E só ajudar um perdedor. Eu duvidava que na dor de outro fracasso, por um acaso alguém quisesse me escutar. Mas mesmo assim eu senti uma vontade louca de falar com Deus. Senhor Jesus, se realmente você tem poder, quero da qual ouvi falar. Eu duvidava que na dor de outro fracasso, por um acaso alguém quisesse me escutar. Mas mesmo assim eu senti uma vontade louca de falar com Deus. Eu orei: Senhor Jesus, se realmente você tem poder, quero mesmo quem buscou e foi por ele achado, sabe como é maravilhoso renascer, pois nesse precisamos de estrada. Nunca fingiu nem me deixou na solidão. Jesus, eu sei, não quero nunca me perder de você. Jesus,